alto dos montes, eu tentar esconder-me, tu vês. Se no profundo dos mares, tentar fugir dos teus olhos, tu vais, tuas mãos me guiarão onde a sombra me encontrar. Fugir dos teus.